pais. Seus irmãos eram três, traziam a fome na tez. Numa terra distante, sem mãe nem pai, com orgulho de sua raça, que da alma não sai. É como fruto que cai quando amadurece. Essa menina apanhando vai, enquanto cresce. De dentro da senzala, o coração arredio. No trabalho da terra, um sonho doce tardio. Por direito ou por briga, a ter o seu próprio chão. Sem que o grito se encerre, não leve a revolução. O corpo marcado pelas mãos do Senhor, o corpo roubado pelas mãos do Senhor. Mãe dos filhos de outro amor, só querendo voar. Ir pro mesmo lugar que muito ouve falar. De vários semelhantes, sem perfeita verdade. Que longe dali, na goteria, liberdade. Cai orvalho de sangue do escravo, cai orvalho na face do algoz. Cresce, cresce, seara vermelha. Cresce, cresce, vingança feroz. Cai orvalho de sangue do escravo, cai orvalho na face do algoz. Cresce, cresce, seara vermelha. Cresce, cresce, vingança feroz. Uma mata fechada com menos peso nos ombros. Fez da fuga um alívio, foi atrás dos quilombos. A beira-mar ajoelhou-se como de costume. Fez oferenda a Iemanjá e sentiu seu perfume. Encontrou esperança em outros olhos tristonhos. Abraçou os irmãos que dividiam os mesmos sonhos. Mas nenhum se realizava, pois dentro dos mocambos também se escravizava. Perdido aos 33 entre os seus, recém-chegada pensando em dizer adeus. Lembrou da mãe antes de levantar pra luta. Fechou os olhos, mas manteve a face enxuta. Na batalha morrer se entregarão, disse aos milhares com as mãos no coração. Entre guerreiros e tolos se abençoou, pois vinha a guerra no instante em que voou. Cai orvalho de sangue do escravo, cai orvalho na face do algoz. Cresce, cresce, seara vermelha. Cresce, cresce, vingança feroz. Cai orvalho de sangue do escravo, cai orvalho na face do algoz. Cresce, cresce, seara vermelha. Cresce, cresce, vingança feroz.